Quantas vezes eu sonhei com teus olhos, desenhei no pensamento seu rostinho. E aqui te sinto agora em meus braços, e sei que tudo isso é permissão de Deus pra eu ter você. E eu sou feliz somente por te ver, meu anjinho. Tudo fez sentido desde quando eu te vi, tudo ficou completo. Nas tuas mãos vou segurar pra te guiar. Seu exemplo eu quero ser, te amo demais. E aqui te sinto agora em meus braços, e sei que tudo isso é permissão de Deus pra eu ter você. E eu sou feliz somente por te ver, meu anjinho. Tudo fez sentido desde quando eu te vi, tudo ficou completo. Ficou completo. Sei que hoje tudo vale a pena, Ana Clara, pois tenho você. E aqui te sinto agora em meus braços, e sei que tudo isso é permissão de Deus pra eu ter você. E sou feliz somente por te ver, meu anjinho. Tudo fez sentido desde quando eu te vi, tudo ficou completo. Ficou completo, tudo ficou completo, tudo ficou completo.